Boa noite, ouvintes da Rádio Livre Capivara. Começa mais um Hora do Falácia. Na Hora do Falácia de hoje, nós vamos ver um pouquinho de jazz. Lembrando que a Hora do Falácia ocorre todo dia que é aleatório, em qualquer hora, em qualquer lugar. Hoje é aleatório e você vai ouvir comigo alguns jazzes. O primeiro jazz que vocês vão ouvir hoje comigo é o jazz de Miles Davis. Miles Davis é trompetista americano do século XX, que teve uma carreira muito interessante no jazz. A gente vai falar um pouquinho sobre ele no decorrer desse programa. Miles Davis, o álbum Kind of Blue, né? Tipo de azul ou tipo de blues, que ele tem essa influência do blues, e é talvez o disco mais minimalista do Miles Davis. So What?

Desmond, no sax alto, Eugene Wright, baixo. Sempre comparam Dave Brubeck a Miles Davis, 1959, Time Out e Kind of Blue. Isso aí, galera. Rádio Livre Capivara 96,1 FM. Também na internet, radiocapivara.blogspot.com.br. A gente acabou de ouvir aí na hora do Falácia Dave Brubeck, Take 5. Também lançado em 1959, o álbum de Dave Brubeck, chamado Time Out, fazia algumas experiências com o tempo na música. Essa música que a gente acabou de ouvir é Blue Rondo à la Turk. Ela é um compasso 9 por 8. Parece que o Dave Brubeck ficou sabendo dessa história, desse compasso diferente, numa viagem que ele fez pro Oriente, e viu as pessoas que eram um ritmo super conhecido lá e falou, vou fazer uma música justamente nessa pegada de fazer um álbum todo diferente, com tempos diferentes. A outra música muito famosa desse álbum é Take Five. Eu pessoalmente acho Blue Rondo da Laterk mais bonita, então por isso eu coloquei para vocês ouvirem, até porque existe uma lenda, o pessoal fala, não é bem lenda, é uma coisa chata que o pessoal costuma insistir, que o David Brubeck não tem todo o mérito do Miles Davis. Eu acho que são totalmente planos diferentes de frentes do jazz para fazer um álbum como o Time Out. O David Brubeck teve que fazer uma coisa muito mais orquestrada, enquanto que toda a tradição que vem antes, né, do Miles Davis estava ali trazendo um jazz muito mais da improvisação, né? Bom, é isso aí. Vamos ouvir mais uma, depois a gente conversa mais um pouco. Thank you. Renaud Garcia Fon, francês, nascido em 1962. Você está ouvindo Aligemiado, do álbum Méditerranée. Livre Capivara, 96,1 FM. Chove chuva, chove sem parar. Tá caindo um temporal aqui no dia 35 de novembro de 2017. Hora do Falácio, Rádio Livre Capivara, 96,1 FM. Você acabou de ouvir Diáspora, de Ibrahim Maluf. Vamos aí com água. Agora vamos com o quê? Detroit Experiment, There Is a God. Capivara 96,1. Vamos agora com uma das músicas dos, um dos nossos ouvintes mandou aqui pra gente ouvir. Um abraço para o Lucas Almeida, lá de Sertão do Parnaíba. Vamos agora com Wild Man, Swing a Lullaby. Oh man, lá vai. Thank you. É isso aí, galera. Foi mais uma Hora do Falácia e vocês nem perceberam. Hora do Falácia. Em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer lugar. Até mais. Hora do Falácia. Falácia. Hora do Falácia. Saints go marching in, when the saints go marching in, yes, I want to be in that number, yes, when the saints go marching in, yes, Joe Marini. Thank you, Tyree. Thank you, ladies and gentlemen, for that fine swinging out there. The All Stars and myself are very happy.